Temos últimas dúvidas sobre identificação, autoridade de cada bomba de uma, vista para 3 mil pés, o ajuste no barulho. 135-0, autorizado o sinal do sistema de mantenimento MSXR, está estabilizado. Está estabilizado, vamos observar um pouco a esquerda para essa rota. Entendi. CM592, e esse é para a linha 6, autorizado o sinal de procedimento em MSXR, a parte estabilizada. Para 2010, autorizado o sinal do LSX X-Ray, a porta é estabilizado. O gol 1592, sim, está liberado da região de 5000 em taxa. Beleza, 592. Mandou, 510, obrigado. 4420 San Antonio, 18895. 18895, uma boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, San 3520, estabilizado, pista 90. San 3520, boa noite, bom dia. Pouso, pista 90, variável, 0039, evento, ajuste de ajuste 10, 1. Pouso autorizado, pista 90, San 3520, bom dia. Estabilizado no curso do localizador, cabeceiro do 0 e LSXway, gol 1592. 1592, Salvador. Boa noite, gol no 592, estabilizado final, ILS X-Ray, cabeceira 1-0. Gol no 592, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, gol no 592. No solo 34, viu? Táxi via Alfa, reporte antes da Taxi 3 direto. Alfa, reporte antes da Taxi 3, cruzado. Gol 1592, autorizado, 1-0, vento calmo, ajuste 1-0-8. tem repouso, cabeceira 10, vento calmo, confirma, está seca, senhor? Posição da pista? Isso, está seca? Seca. O brilho está bem, é isso? Não, é só as condições da pista, está seca, né? Obrigado. É, seca. Autorizado Salvador Recife, 370, veio para o 197, decola a pista 10, com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transição, melhor cidade do Brasil, Aracaju, controle 120-8, transponder 5124, voo 1192. Chegou 1192, autorizado 370, Recife, pela Prezulu 17. Vai decolar da pista no 0, curva esquerda na saída Puca, controle 120-8, dando 5124, confirma as transições. Transição é a melhor cidade do Brasil, Aracaju. Gente, Puca Aracaju então. Fogou 1192. Está confirmando código 5124, a posição é a 8. 8, chame pronto, se estiver com 3520, autorizado, Juliette, portão 10, 1-0. 1-5-9-2, no solo aos 3-6, táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Direita, Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1-5-9-2. reposta 14, gol 15 na Azul. Gol 1197. Gol 1192, portão 8, autorizado para chegar acionamento, chame táxi. Ali, chama táxi, 1197. táxi autorizado via Tati, Taxi Índia e Alfa, chame no ponto de espera para nós, vai decolar. Tati, Índia, ponto de espera pronto, bom ano, vai ser. Autorizado, alinhado e decolar, vento calmo, ajuste de altímetro 90, 17. Decolar com 90, 17, com 90. 2, decolada 5-2, controle em Salvador 1-2-0, décima 8, boa viagem, boa dia. 3-0-8, boa noite, boa. Boa noite, SM identificação, autorizado de chegada para a Medina, desce para 3, 1, 6, 1, 2, 1, 0, 1, 7. Salvador, bom dia, né? Todo gosto, hotel? Não sei, é gosto, hotel. Solicito o reboque da posição do Pat 3 com Lima para a posição 3 do Pat 1. Autorizado início do reboque, chame na saída do Pat 3. Ok, ciente. 258, desce para 2100, autorizado o final do procedimento da MS 78, passo estabilizado. Qual o nome? 72, chama a torre 1895. Boa noite, gol 1172 na longa da 10. Gol 1172, reporte externo baixado travado, ajuste no 017. Portado. Autorizado, pistão 0, vento 330 graus, 03 nós, vento calmo, o ajuste no 097. Entre livre por uma 10, 1017, com 1172. Salvador, bom dia, 73520, na 10 Eco, Salvador. Salvador, João Pessoa. Bom dia, 3520, autorizado, Salvador, João Pessoa, nível 370, via roda do Planivô. Decola pista pela 0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 120-8, transponda 5134, são 3520. 3520, São Pessoa, 370, Pessoa 17, 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, 102, saída 1208 e transponda 5134. Corretíssimo, portão 10, champion. 172 no salão 1-0, direita, táxi via Alfa, reporte antes da festa de leste. Alfa, reporte antes da festa de leste, boa noite. Bom, se você está entrando no Pátio 1 do Golfo do Delta, posição 6? Obrigado, chama o Zé. Ok, gente. Bom dia, Chanel 6258, foi autorizado, pistão 0, vento variável com 0,2 nós, ajuste no 017. Manda cinema 6258, foi autorizado, pistão 0, variável com 029, ajuste no 017. Livre ponto no 0, 1017, Oxa 6258, confirma a pista cega. Valeu, obrigado, uma boa noite pra vocês, hein? Obrigado aí por serem agilizados também. Tá bom, pô. Valeu. O 1172, Gresta com 6 Juliette, portão 08. Observe o reboque da Gol, ingressando agora para o portão 612. Certo, Gol 1173 e 1308, Zeno, Travacu, a companhia. Boa noite, acima da identificação, vem na trajetória, desça para 2010, um ajuste no 017. Observe a aeronave da Gol ingressando para o portão 08, após a mesma, iniciou o táxi, e a taxa fez falta, opção Índia e Alfa, chamando o ponto de espera para o decolagem. Esquerda, faz a passagem do 37 da Gol, baixa o Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, lá chama a próxima, 3, 5, 2. O Oceano 6258, o solo 15 livrou, táxi Alfa Quilo para o pátio de carga, posição 5 Lima. X-Ray, tenha uma boa noite. O reboque lá parou, é o reboque que nós estamos aguardando para poder a gente iniciar, ou foi? Afirma, é o reboque da Gol que vai portão 62, é isso mesmo. Aí tá parado lá? É, não sei o que tá acontecendo, eu vou dar uma outra chinela aqui. Golf Uniforme, Golf Oscar Hotel, é a torre. Você já falou pro Golf Oscar Hotel? Sim, confirmando o senhor vai ingressar no 62. Positivo, Sol. Operador, passou a posição, que vai adentrar aqui, apoia para livrar a retaguarda, pode se dar uma volta para assar a aeronave, ok? Ok, qual é a posição que o senhor vai? É a posição 62 mesmo, não é isso? Positivo, posição 62 mesmo, o operador se passou aqui, estava seguindo para a posição 8, o operador, repito, o operador se passou. Você vai alinhar aqui para ali para a retaguarda. É porque o problema é que eu tenho uma aeronave da Gol, a sua retaguarda, e tenho uma aeronave da TAM no setor 3 do Grande Parque. O senhor tem condições de ingressar? O portão 7 está desocupado? Negativo, aqui já está ingressando aqui na 62, que foi uma volta, que está ingressando na 62, considere a liberação da retaguarda. Ah, ok, o senhor fez o 180 aí, ok. Libere aí na. Entre na posição 62 e. Tá tudo certo. Ok, gente. Portão 3520, tá aguardando as.